Hoje eu tô com raiva de mim mesmo. Hoje eu não volto pra dormir. Hoje eu vou mudar meu endereço. Sempre fui um cara tão fiel. Sempre dei amor a uma bandida. E pra aliviar a dor que eu sinto, só metendo a cara na bebida. Traga, garçom, aquela dose que eu bebia. Põe pra tocar aquela moda que eu pedia. Me apaixonei. A minha raiva é de alguém que jura um dia ser tão fiel, mas amor de aluguel não se constrói família. Hoje eu tô com raiva de mim mesmo. Hoje eu não volto pra dormir. Hoje eu vou mudar meu endereço. Sempre fui um cara tão fiel. Sempre dei amor a uma bandida. E pra aliviar a dor que eu sinto, só metendo a cara na bebida. Traga, garçom, aquela dose que eu bebia. Põe pra tocar aquela moda que eu pedia. Me apaixonei. Passou por aqui no Central do Sertanejo, Paulinho Reis, Amor de Aluguel. Também Michel Teló e Paula Fernandes, Se Tudo Fosse Fácil. E Maurício Eduardo, Soando Largado. Só música boa! Também tivemos aí Marcos e Belucci, Leonardo, Jorge Matheus e João Neto, Frederico, Henrique e Juliano. É só sucesso, só os tops passam por aqui. Eu vou pro intervalo, na volta tem grande recordação com o Central do Sertanejo Retrô, Zezé de Camargo e Luciano e Ivete Sangalo. Grande parceria. E também tem as 6 mais tocadas da semana. Fica aí, não muda de estação, já tô voltando. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, na sua rádio preferida. Essa rádio que é líder em audiência, tá todo mundo ligado? Você que tá no seu carro, tá na sua casa, tá trabalhando, tá no seu smartphone, tá no seu tablet, tá em qualquer lugar. É muito bom saber que você tá aí ouvindo a gente do outro lado, né? Que maravilha! Feliz Natal! Feliz 2015! Muita saúde pra todo mundo, tá bom, gente? Vamos então aí com recordação, Zezé de Camargo e Luciano e Ivete Sangalo, Amor que Fica! Beleza, hein, Ivete? Ô, dá pra sacudir nessa? Se dá. Oi, Ivete. Tá com medo de mim, é? Medo não, mas esse seu zoinho, né? Tá com medo de olhar nos teus olhos, porque sabe que não vai segurar. Corpo que balança cai, se tem fumaça tem fogo, amor que fica não sai. Tenho medo de olhar nos seus olhos, porque sei que posso não resistir. Não quero pagar pra ver, pra ter que sair daqui com você. Sou a

quis e você sabe disso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Te amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Eu não merecia isso. Luan Santana, a primeiríssima da semana aqui no Central do Sertanejo. Passou em na segunda posição João Neto e Frederico, Cristiano Araújo, Última Dose. Na terceira tivemos Humberto e Ronaldo, Canto de Bichoro. Na quarta posição, Henrique e Juliano, Até Você Voltar. Quinta, Gabriel Gava e Léo Magalhães, Ipar ou Par. Na sexta posição, Conrado e Alexandro Lobos. E assim, encerramos mais uma edição do Central do Sertanejo. Encerramos mais uma semana com muita música sertaneja. Agradecendo sempre o carinho da audiência de todo mundo. Semana que vem, segunda-feira, se Deus quiser, eu estarei de volta no clima total do Natal. Que maravilha! Um grande abraço para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Eu tô indo com ele. Beijo! Beijo pra todo mundo, gente! Valeu! Até segunda com mais Central do Sertanejo. Central do Sertanejo.